1000 watts de potência. Prudência M, a rádio da gente. Prudência, São Paulo. Aqui você fica sabendo de tudo. Prudência M, Prudência M, 70. Prudência M, 1070, a rádio da gente. Prudência M. Muito mais show, informação, esporte e diversão.